escuridão eu clamei, e o Senhor me respondeu com amor eterno, me atraiu e em suas mãos me fez descansar. O seu povo ele cuidará e em Sião nos fará dançar. Campos de alegria, a esperança vai brotar. Cantai com alegria e louvor ao nosso Rei, salva Senhor. O teu povo, o nosso coração é teu, e a tristeza se vai, pois em ti, Senhor, eu sou livre. Já estão a gritar, levantai-vos, vamos a Sião. O Senhor nos trará de volta em ribeiros de água, salvação. Transforma pranto em alegria, nos consola com seu olhar, e em cada coração a sua paz vai reinar. Teus planos são perfeitos, uma nova aliança em meu coração, a verdade. E não mais andaremos tristes, em ti a vida é nova. Nos braços do Pai, somos teus eternamente. Cantai com alegria e louvor ao nosso Rei, salva Senhor. O teu povo, o nosso coração é teu, e a tristeza se vai,